Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 1125 de 2011 do deputado Paulo Ramos, que traz regras para a instalação de sistemas de monitoramento e gravação eletrônica de imagem em locais públicos. Entre os critérios estão a necessidade de comunicação por ofício à Secretaria de Estado de Segurança do início do funcionamento, a localização das câmeras, a área de abrangência e a capacidade de atuação. Para Ramos, as informações podem fazer desses sistemas, utilizados em residências e pelo comércio, aliados na solução de crimes pela polícia. Nós temos a experiência de algumas comunidades, condomínios, etc., que colocaram um sistema de câmeras. Mas é preciso ter uma interlocução com o poder público. Então, o projeto estabelece algumas obrigações de quem coloca câmeras para que haja essa interlocução com a Secretaria de Segurança, comunicar. Por quê? Amanhã acontece um crime, a polícia já está avisada, já sabe da existência e requisita. O projeto também prevê o arquivamento de imagens por até 60 dias e o fornecimento dos arquivos, se solicitados aos órgãos de segurança, Ministérios Público, Estadual e Federal e ao Poder Judiciário. Reportagem Ronaldo Ribeiro.